necessário morrer. Minhas vontades pra que as tuas venham em mim permanecer. Não quero ser igual andar com a multidão. Não quero ser mais um, prefiro ser como João. Pregar a verdade onde só falam mentiras. Ser adorador mesmo que custe minha vida. Eu quero morrer pra este mundo, pois prefiro viver em santidade. Mesmo se eu for lançado em uma fornalha, não negarei seu nome, minha fé não falha. Se me lançarem com leões em uma cova, eu vou continuar te adorando, dando glória. Na escassez ou na fartura, glória. Na bonança ou na cova, glória. No deserto ou em Canaã, glória. Eu te darei glória, glória. Se a chuva cair, glória. Se o céu não se abrir, glória te darei, glória. Oh,